Não adianta você ter dinheiro, não adianta você ser famoso, não adianta nada, não adianta nada, não adianta nada. Se você for preto no Brasil, meu irmão, você tá no risco o tempo todo, a parada tá no meio da sua testa. Se você for preto no Brasil, você tá com alvo no meio da testa e alvo no meio das costas. Foda-se seu hype, foda-se seu hype, na rua é counter strike, na rua é counter strike. Foda-se seu hype, foda-se seu hype, na rua é counter strike, na rua é counter strike. Perigosa cor da pele, noite servida, zap, pra pra, tudo dum. E o menor com o globo derturbado, gritando, é terror nenhum. Vivendo na margem da história, pensando em dias de glória. Vivendo no mundo moderno e os pivete ficou na memória. Intitulada bandida pra ser vilã nessa história. Intitulada bandida pra ser vilã nessa história. Ei, oh, seja bem-vindo ao meu show, né? Vou te mostrar que professor não te contou o que o estado ocultou. Tanta desavença, e procurou uma paz. Olha que traz paz, faz desse jeito. E assustada você vai ficar se eu der um tiro em você e sua filha. São dias difíceis no Brasil, e os pivete bolado de fuzil. No caminho ao bonde da revolta, escreve certo e linha torta. São dias difíceis no Brasil, e os pivete bolado de fuzil. No caminho ao bonde da revolta, escreve certo e linha torta. Foda-se, foda-se, foda-se seu hype. Foda-se, foda-se, é que eles esconderam as verdades. Foda-se, foda-se, foda-se seu hype. Foda-se seu hype, foda-se seu hype. Na rua é counter strike, na rua é counter strike. Foda-se seu hype, foda-se seu hype. Na rua é counter strike, na rua é counter strike. Hey, eles são o hardline, apresenta na putline, não me deram saída. Guerra, sofrimento interno, trocadilho moderno pra uma terra ferida. É a eugenia do meu povo, será sofrendo de novo corpos em aberta ferida. O genocídio não é pouco, gueto passando sufoco enquanto a guerra é vendida. E nem esquerda nem direita, porque o gueto não aguenta mais ser a carne ofendida. E nem esquerda nem direita, porque o gueto não aguenta mais tanta partida. Sempre estado de exclusão, e o gueto todo dia dando adeus. Mais saúde e educação, ofensa e resposta, cê não entendeu, né? Sem espaço pra escolha, e a mídia vende a política. Cê pensa fora da bolha, entende essas linhas, são cítrica. Contra o golpe militar, gritando liberdade pro povo. Querem me botar na cela, mas eu sou a cronista do morro. Contra o golpe militar, gritando liberdade pro povo. Querem me botar na cela, mas eu sou a cronista do morro, porra. Foda-se, foda-se, foda-se, foda-se, foda-se seu hype. Foda-se, foda-se, é que eles esconderam as verdades. Foda-se, foda-se, foda-se seu hype. Você se assustou por quê?